A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Obviamente que nesta semana em que os motéis batem recordes de arrecadação e os ainda casais e namorados se submetem a pegar camas quentes, né? Quentes por terceiros, quando não úmidas, né? O ambiente perfeito para fungos, né? Umidade e calor. A gente vai ter que lembrar aqui das nossas épocas, quando o namoro não era uma instituição tão à beira da falência como é hoje. Afinal, no nosso tempo, era muito comum ali com 13, 14 anos, a gente buscar um primeiro romance juvenil, mas de maneira mais duradoura. Até porque, né, Walter, esse termo ficar, ele é uma coisa mais dos anos 2000 pra frente ali, e também não era tão fugaz como hoje. Ficar na nossa época era meio que um prenúncio pra engatar um relacionamento mais sério e tal. E hoje também é uma pegação só, né? O louco é que não troca uma palavra sequer e daqui a pouco já estão lá encatracados, ninguém sabe o nome de ninguém. Mas não é demérito, cara. Você acha que não? Eu acho que não. Demérito é a nossa época. Isso, né, cara? Quando éramos estúpidos. Agora eu, por exemplo, eu guardo com louvor o nome das 5 garotas que eu já beijei na vida. Não foram muitas, mas foram de qualidade ímpar. Assim. Eu sempre fui um rapazote de namoros bem sérios. Agora, diga-me você, Walter, como foram seus namoricos adolescentes, se é que você teve algum? Cara, será que dá pra mudar o tema desse episódio? Por quê? Você tem vergonha, Dada? Eu tenho um pouco de vergonha. Na minha vida, tudo começou tardio, né? Andei tarde, falei tarde. O que eu vou falar aqui não me dá orgulho nenhum. Você acredita que os primeiros lábios a tocarem os meus foi em uma brincadeira do beijinho? Lembra dessa brincadeira? Lembro. Pra quem não sabe, essa brincadeira as meninas faziam ali. E se não me falha a memória, as partes envolvidas tinham que ficar o tempo todo com alguma parte do corpo cruzada. E se uma flagrasse a outra fora dessa situação, a faltosa tinha que dar um beijo. Beijinho. Exatamente, isso mesmo. Ela tinha que dar alguém escolhido pela outra. Então, eu ali pelos 12 anos, por conta dessa brincadeira, acabei dando um beijo na primeira garota. E você acha tarde vida. Com 12? Quando a gente for fazer o episódio de primeiro beijo aqui, que eu ainda estou muito reticente, porque eu tenho vergonha dele, vocês vão ver o que era um beijo tarde. Essa menina que não me lembro o nome, né? Me desvirginou a minha boca. Deixou de ser bebê. Exato. Aí eu pensei assim, agora eu deslancho, né? Esse foi o kick-off da minha vida sexual. Cara, lê do engano, porque eu só fui sentir novamente a textura de lábios femininos depois de muitos anos. Foi terrível, cara. O meu primeiro beijo não foi com a minha primeira namorada, mas a minha namorada me deu o segundo beijo. E foi um namoro duradouro, assim, cara. Durou bem uns 10 anos ali. Eu tinha uns 15, foi até quase uns 25, eu acho. Chegou até ir na Marabras pra escolher móveis. Por aí. Agora, eu me lembro muito bem, já que estamos na semana do Dia dos Namorados, do primeiro presente de Dia dos Namorados que eu dei pra ela. O que que é? E eu já trabalhava, né, cara? E fui tentar impressionar a minha garota ali. E eu comprei um urso de pelúcia daqueles gigantes. Manja, a minha irmã chama de pega-pó esse tipo de coisa. Pega o quê? Pega-pó. Só serve pra juntar pó. Então, e eu paguei, acho que em muitas prestações, umas 36. E ali nos anos 90... Mas tinha consórcio pra urso de pelúcia naquela época? Naquela época tinha consórcio pra tudo, né? Você levou a carta de crédito do meu Fusca, que eu pretendia comprar, e comprei um urso. E eu acho que ali nos anos 90 nem remédio antialérgico existia ainda. E a moça simplesmente pegou uma rinite crônica que eu imagino hoje aos 30 e tantos, acho que ela deve ter até hoje, por conta daquele urso. E a rinite dela ali deu uma melhorada apenas na época, quando ela veio, chegou e falou pra mim: ai, Ale, eu posso posso doar o urso pra alguém porque eu não aguento mais espirrar. Essa porcaria. E foi embora o ursão antes de eu pagar, acho que a oitava prestação. Então, sabia que o Brasil é o único país do mundo que comemora o Dia dos Namorados em 12 de junho? Ah, parece que em Portugal eles mudaram, né? Em Portugal também era 12 de junho, eles também usavam o Santo Antônio e agora também estão lá no 14 de fevereiro. Valentine's Day, né? Exato. Então, é, aqui no Brasil, né, é véspera do dia de Santo Antônio, o dia dos namorados, santo esse que é casamenteiro. Como dissemos aqui, o planeta inteiro comemora no dia 14 de fevereiro, que é o dia de São Valentim. Você chegou a assistir aquele filme de 1981, O Dia dos Namorados Macabro? Ah, claro, claro que eu assisti, passou... Não, é dia dos namorados macabro ou é dia dos namorados macabros? Porque é diferente. É verdade. E é um daqueles mais falados que visto, né? Pois foi uma tentativa canadense de se fazer um filme de custo medíocre, do gênero Halloween, né? Sexta-feira 13, coisas do tipo. Então, mas eu me lembro que ele passou algumas vezes no cinema em casa do SBT. Mas como ninguém veste mesmo, eu posso até dar uma pincelada na sinopse. Manda um spoiler aí. Então, rola um baile de Dia dos Namorados. Depois de muito tempo na cidade lá no Canadá, não rolava um baile dos namorados porque tinha morrido uma galera num acidente numa mina, tipo uns 20 anos atrás. E aí o prefeito resolve, não, vamos fazer de novo o baile dos namorados. Acontece, começam a entregar uns presentes lá para uns oficiais ali que estão no baile, e os caras abrem as caixas e tem um coração dentro, assim, um coração humano. Um coração? É, cara. E eu não lembro disso. Foi uma obra-prima dessas pagadoras de peitinho aí do cinema canadense. Pra você que é um cinéfilo e não conhece muito do cinema canadense, podia começar com o My Blood Valentine aí. O Canadá nunca fez nada bacana, né? Nos deu ali o Rush, que na minha opinião é uma banda sem vergonha. Poderia, ainda fico com o filme. É terrível. E realmente é um país com um gosto de chuchu, né? É. Canadá não apetece ninguém. Insosso. Quem é que vai pro Canadá? Insosso, cara. Eu acho que os Estados Unidos poderia invadir aquele país. Mas falando em baile, o nosso ouvinte Everson disse que conheceu a sua primeira e única mulher da vida em um baile de formatura ali na oitava série, entre aspas. Ela foi minha primeira namorada aos 15 anos, nos casamos com 30 e hoje, nos 40, ela tá merecendo ser a minha primeira ex-mulher também. Pois está querendo botar silicone com a grana reservada para trocarmos de carro. Ô Everton, deixa ela fazer um upgrade aí na carcaça. De repente você vai se animar e é melhor do que um carro novo. Continuando aqui, ele fala que gostava mais dos anos 80, né? Quando o silicone só servia para limpar painel do carro. E pneu também, pô. Por que não? E ele mandou um abraço pra gente, Alexandre. Um abraço, mas segue o conselho do Walter, deixa o carro de lado e deixa, cara, a moça turbinar os... É muito melhor uma mulher peituda do que uma Palio Weekend. Já o Maurício Reis, ele disse que, assim, estava eu na casa da minha namoradinha, eu tinha 17 e ela 15 anos. Assistíamos TV com a família dela e fazia um frio como os dos dias atuais. A mãe dela pegou dois cobertores, um para ela e o velho, e outro para mim e para minha gatinha. E vocês não vão acreditar. Mesmo com os pais dela ali no sofá do lado, a menina começou a passar a mão na minha perna. Começou a lustrar a porcelana. Eu gosto dos nomes que ele coloca aqui. Ele colocou assim, e foi em direção ao meninão. Meninão. Meninão. Aí ele falou, mesmo naquela friaca, comecei a suar. Os pais dela, entretidos com a TV, ela fingindo que também prestava atenção no programa, e eu ali, de membro rígido. Opa, em risco. Eu tentava pensar em outras coisas pra ver se baixava o danado, mas nada. O danado. Ele fala assim, alguém de vocês já passou por isso? Eu acho que já, mas... Eu já, mas quem alisava era a mãe. Ele coloca assim, por sorte os pais dela não perceberam, mas logo foi a hora de ir embora e eu tive que sair do sofá meio corcunda, pois ainda tinha uma ereção. Bons tempos aquele que o bicho era bem mais ligeiro. Bom, lembrando aos ouvintes do Agente em 86 para dar um curtir na nossa fanpage lá no Facebook, fanpage é essa que sempre colocamos ali o que vai acontecer nos próximos episódios. Vocês podem mandar histórias para falecom@gente86.com.br. E-mail esse que vocês podem mandar sugestões de próximos episódios desse podcast que é atualizado toda segunda e quinta-feira. Ô Walter, e nessa onda aí de primeiros namoricos, né, quando as intimidades começavam a aumentar e a gente não tinha muita grana pra camisinha, também não tinha muita experiência contraceptiva. Pra colocar a camisinha também. É, cara, e quando atrasava o período da moça, né, cara, a gente começava a pirar. Ai, meu Deus. A gente achava que ia entrar pra aquelas estatísticas de pai menor de idade. Ai, ficar correndo atrás de um certo comprimido. Eu ficava imaginando aquela enrabada master dos pais ali na gente, tanto os nossos como no pai dela, já pensava, vou ter que construir um puxadinho e tal. Você lembra de ter corrido um risco de ser um pai adolescente? Claro que não, né? Por um motivo óbvio, porque só engravida quem transa, né? E naquela época, a única calcinha que eu vi era da Chun-Li, do Street Fighter. E eu nunca passei por isso, mas presenciei o momento do milagre da concepção. E o pai é ouvinte desse podcast. Veja você. Era por volta de 1996 e numa fissura que não tinha fim, o protagonista em questão fez o ato do amor carnal no banco traseiro de um templo que eu dirigia. O quê? É verdade. Você era conduzindo Miss Daisy? Não, foi isso mesmo. E num trecho entre Itapecerica da Serra e Imbu. Lembrando que esse trecho é bem curto. E eu acho que o rapaz tinha problema de prazer precoce. Porque ele fez o caçula antes de chegar no acesso do Imbu, cara. Tá falando de 3 quilômetros.